Marcos de Macapá, o mordição da galera. Daiane Show, Daiane Show. Vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Vai, toma, só dos pobres. Agora eu quero ver. Vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Vai, toma, só dos pobres. Eu tô possuído agora. Atenção, cadê? DJ Euler Macapá. Euler Macapá, papapá. Sacudindo a galera. Sucesso pra você. Ela vê o moleque passando de motão a mil. Olha o que ela faz. De motão a mil. Olha o que ela faz. DJ Lohan que tá tocando. Desde quando o bonde passa, elas faz. Desde quando o bonde passa, elas faz. Eles fazem. Pega logo a bucha, até essa colando o caseirão. Cada um que dá vizinho fica fora do normal.

DJ que inova e cria tendências no Pará. DJ Nando, do estúdio super eletrizante. Lex Produções. Lex Produções. Já entreguei minha vida, confio e deixo em tuas mãos. Pensei que fosse um anjo, mas foi pra ilustrar o mal. O DJ que só toca sucesso por onde passa. DJ Manuel Júnior. Aqui é pressão absoluta. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar. De Macapá, agora é só mordição. Ô louco, a novinha de shortinho. Olha o coco. Crocodilo tá mordendo. Crocodilo tá maluco. Deixa tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro. Vai! Toma dentada, toma, toma, toma dentada, toma, toma, toma, toma. MJ. Toma dentada, toma, toma, toma dentada, toma, toma, toma dentada, toma, toma, toma dentada, toma, toma. Cuidado com o crocodilo, que ele tá tarada, Khan e Yuri, Havaiano e o MC Dourado. Novinha rebolando, tô ficando louco, agora o bicho vai pegar. Cuidado com o croco. Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no croco. Ô louco, ô louco, a novinha de shortinho. Olha o croco. Ô louco, ô louco, olha o croco no meio do povo. Ô louco, ô louco, a novinha de shortinho. Olha o croco. Aqui é o Yuri Havaiano, estou fechado com o MC Dourado, em grande estilo. Ô louco, ô louco, a novinha de saia no croco. DJ Manuel Júnior, produzindo sucesso pra você. Essa mistura é do norte, ela tá ficando forte. É o beat, o cavaquinho, mexe teu corpo todinho. Já teve o tecnobrega e a tremidinha. Agora o tecnofunk vai mexendo aí novinha. Eita maluca, doidona, engraçada. Agora todo mundo tá fazendo a pegada. Acesse DJ Manuel Júnior pancadão.blogspot.com. E vai dançando que os mano vão pegando. E vai dançando. E vai dançando que os mano vão pegando. Eu misturei minha pegada com o funk da balada. E aí o que é que deu? Os negros tá quebrada. Que os mano vão pegando. Bum bum bum bum bum dela pa pa pa pa pa pa pa. Eu bum bum bum bum bum dela pa pa pa pa pa pa pa. DJ Adriel Marlon Branco, o rei das aparelhagens. Ela tá ficando forte. É o beat, o cavaquinho, mexe teu corpo todinho. Já teve o tecnobrega e a tremidinha. Agora o tecnofunk vai mexendo aí novinha. Eita maluca, doidona, engraçada. Agora todo mundo tá fazendo a pegada. E vai dançando que os mano vão pegando. E vai dançando. E vai dançando que os mano vão pegando. Eu misturei minha pegada com o funk, funk, funk, funk. Alô, DJ El,

Doce novembro foi quando eu te conheci assim. China! Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Sem mais o que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti, yeah. Perdoe, yeah. Perdoe. China, o insuperável. E você sabe disso. Estúdio MJ Produções, produzindo sucesso pra você. Faz o seguinte, põe tudo que é meu numa caixa. Depois manda aqui pro Noflete. Faz o seguinte, se não quer voltar, fica aí. Agora eu já entendi, já foi, perdi. Não vou mais eu acordar de madrugada só pensando nesse amor. Por isso eu quero te esquecer de uma vez, então me faz esse favor. Põe no correio seu amor com o meu endereço, que aqui eu sozinho me ajeito. Põe no correio seu amor com o meu endereço, que aqui eu sozinho me ajeito. Que aqui eu sozinho me ajeito. Dou um jeito. DJ Fabiano, o pancadão incomparável de Tailândia. DJ entro em ação, onde tem festa, também tem o coco, um brilho. Estúdio Produtora MJ. Aqui a sua ideia se torna realidade. Eu quero ser seu príncipe encantado, viver pra sempre ao teu lado, te fazer feliz. Eu quero ser o seu conto de fadas, uma história bem contada, um final feliz. DJ Mano, eu junho pro cadão de Macapá, tomando pra você se apaixonar. DJ, detona os sucessos. Beijo na tua boca, sentindo teu calor, te suando e te ouvindo palavras de amor. Adoro estar com você. Beijo na tua boca, sentindo teu calor, te suando e te ouvindo palavras de amor. Adoro estar com você. Meu amor, eu adoro estar com você. DJ Genilson Incomparável e DJ Júnior Calado de Castanhal, o sucesso em remix. Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Acesse DJ Manuel Júnior Pancadão.blogspot.com. Eu quero ser seu príncipe encantado, viver pra sempre ao teu lado, te fazer feliz. Eu quero ser o seu conto de fadas, uma história bem contada, um final feliz. DJ Mano, eu junho pro cadão de Macapá, me tomando pra você se apaixonar. E esse DJ detona os sucessos. Beijar a tua boca, sentindo teu calor, te suar e te ouvindo palavras de amor. Macapá. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, vendeu pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se foi por aí. Ao som do DJ Manuel Júnior, essa mina vai pirar. Segura aí galera que o bicho vai pegar, chama a gatinha que o show vai começar. Estúdio MJ já é a sensação, segura a lapada, esse é o pancadão. E é DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. MJ. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Pra desafiar, não tô entendendo. Mexe o clube do... Você tem que mostrar talento. Quando meu namorado desce, desce. Quando meu namorado sobe, cara, fluxo. Avisei a novinha no grau. Avisei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau. Ela quer pau, pau, pau, pau. Ela quer... Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha é profissional. Ela se dá gostoso demais. Uhul! É rock doido. É rock doido. É rock doido. É rock doido. Rock doido. E toma no DJ. É proibido ficar parado, porque o setor já está dominado com o mega punk som. Eu vou pra cima, as molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, ho, ho. Dos parceiros DJ Marcos, Top DJ Euler Macapá e o mestre DJ Manuel Júnior. Patroa, azar a luz, pode beijar na boca. A fuma